098, decola 06, controle 120, decimal 8. Controle 208, dona 098, boa noite. Boa noite, contato radar, segura para nível de voo 370, saída da Pouca. Saída Pouca, livre ascensão 370, voo 1098. Aproximadora, passando para o 2228. Prossiga. Por gentileza, possibilidade de coordenar o destino do nosso voo? Sim, aguardo coordenação. A sua escuta, 2828. Estabilizado, azul 4062. Azul 4062, complete na LF, chama a torre 11895. 1895, bom trabalho. Alento 07, busca para 2010, o ajuste no 095, autorizado, assina a LF, já está estabilizado. 2010, estado 1095, autorizado, assinal do ILF, pode estabilizar a torre. 062, livre pouso, bicho no zero, vem o turno 00 graus, 00 mais. Autorizado, pouso, azul 4062. Voo 098, subir restrito, nível de voo 330. Voo 098, restrito, nível 330. Período 2228 autorizado, direto conquista. Voo conquista 2228, passareto. 1098, restrito 1330, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Recife 12545, alternando no 2005, ainda restrito 330, é o voo 1098, boa noite. Boa noite, meu Deus. Obrigado. Voo 1972, desça para 3.010, o ajuste no 095. 3.010, voo 1972. 0.62, táxi via Alfa Kilo 43, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo 43, azul 4.062. Papapá, senhor Tio Índia, adicione notificação, eu vou na Prodiduna, desça para nível de voo 050. Tarifa 2218, chama centro Recife, frequência 1288, alterna 13325. Agora com Recife, 1288, alterna 1335. 13325. 13325, 2222. Estou precisando de uma atualizador, 207. Alô, 307, complete final de F, chame a torre, 1895. Torre 6895, 207. Voo 1172, desça para 2010, o ajuste no 095, inicio do Santarana 909, reporte estabilizado. Reduzindo, desça 2000, reporte estabilizado, 1172. E Olimpo 07, autorizado pouso, pista 10, entorno 00 graus, 109. Autorizado pouso da pista 10, Olimpo 07. Salvador, 3891, boa noite. 3891, boa noite, sendo educação, vou na Providência para interceptar a chegada Bonfo, desça para 4010. O ajuste no 095. 1015, Bonfo, 4.3891. Sierra Mike, Hotel Fox. Mike, Hotel Fox, possível. Autorização de reboque aqui da posição 10, pátio 1, para a posição 1 ou 3, remota, pátio 1. Papá, papá, será que eu lembro sempre, plano de voo modificado 0317, desse condições de slide para a 1.500 pés na proa da rotatória. Zero para 1.3 remota. Autorizado, dono 0, como foi aí. Obrigado. Gol 1972. Gol 1972, completo final UFX, torre 1895. 1895, 1972. Salvador, voo 1972, VLS, Campo Avista. Estou em cheio, chegou a autorização de pouso. 72. Limpo 07, no solo 17, livre à direita, depois novamente à direita, chegou para cruzar a piscina. Autorizado com os bichos no zero, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Laser pouso na 1-0, gol 1-1-7-10. Tirupe 07, o Boeing 737 levou, passar sua frente agora, após autorizado o cruzamento, táxi do aeroporto militar, estacionar a frequência livre. Estacionar a frequência livre. 1172, Charles 20, direito 21, vamos só. 21172. Vamos, Salvador, 1172. 172, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa está Juliette, 1972. Tudo bem, deixa minha torre 1.8.9.5. Vai, Rádio 7. Certo, Lídia, autorizado pouso, bicho no 7, vento 1.00 graus, 1.09. Cuidado, Juliette, portão 09. Essa, Juliette, para o 09, gol 1.972. Estamos no 05, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, dona 2000 pés, 3891, muito obrigado. Continue, esse é o Solar 27, autorizado táxi de retorno até Baité, estacionado no DCD. Estabilizado, TAM 3891. TAM 3891, nossa prática na lua fechando a torre, ano 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Delta 3891, bom dia, final da 10. 3891, autorizado pouso, ventura 00 graus, 10 mais. Livre pouso, 3891. Afirmo, seu solo foi 3.211. 1211, obrigado. Salvador, boa noite, tá? 3891. Tá 3891, parte Alfa Juliette, parte principal remota 12. Alfa Juliette, parte principal remota 12, tá 3891. Salvador, boa noite, eu tô 3520. Então, 3520, boa noite, eu sou a notificação, vem direto Duna, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Duna, 4000 pés, 1015, tá 3520. Salvador, boa noite, Imperatriz, não tem certo, transfere 57 casos. Centro, Duna 70, boa noite, eu sou a notificação, voo direto Duna, desça para a nível de voo 050, o ajuste no 015. Duna, para... 050, confere? Está fazendo isso correto.